Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Levaram, levaram, levaram, levaram, levaram, levaram a moleca do irmão. Engravidaram a moleca do irmão. Engravidaram a moleca do irmão. Engravidaram a moleca do irmão. Engravidaram a moleca do irmão. Ele deu mole e os caras não deram não. Ele deu mole e os caras não deram não. Teu amigo vai ser papai, o teu amigo vai ser papai, o teu amigo vai ser papai, o teu amigo. Devolveram a moleca do irmão. Devolveram a moleca do irmão. Devolveram a moleca do irmão. Devolveram a moleca do irmão. Devolveram, devolveram a moleca do irmão. Devolveram, devolveram a moleca do irmão. A sapatão levou a moleca do irmão. A sapatão levou a moleca do irmão. A sapatão levou a moleca do irmão. A sapatão levou a moleca do irmão. Agora é só no dedo, agora é só no dedo, agora é só no dedo, agora é só no dedo, agora é só no dedo, agora é só no dedo, agora é só no dedo, agora é só no dedo, agora é só no dedo.